Atualizado Aracaju 230, pista 28, curva direita, saída Aron, após direto Aracaju, aceno 5003, controle 1935, gol 17 no 4. Correto, chame pronto para puxa e acionamento. Chamará quando pronto. Salvador, bom dia, Azul, patrão, no canto 8, tem que dançar, cruza 220 para 150. Azul 4178, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 pés no 0 no 4, Azul 4178. Controle Salvador, cordial, boa noite, bom dia, boa noite, alta 3170, está cruzando 260 para 170. 3170, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Para 2000 pés com 1014, só confirmando pista 22. Web 6746, confirma intenções. Intenção é pouso na 28, cara. Cristo fez desvio. Foi update aqui do equipamento. Rede. Web 5809, curva à esquerda na prua 090. Bora prua 90, o Web 5809. Afirmativo, aguarde para voar a casa. Aguarda. Salvador está 3226 para o TAC, 95 a bordo, 2 horas e 45 Fortaleza. Copiado, TAN 3226, livre o TAC, via Juliette Alfa, ponto de espera da 28, chame pronto para a decolagem. Autorizado de Juliette Alfa, vai reportar pronto para a decolagem, ponto de espera da 2226. Air Portugal 024, boarding for Niner. Salvador, departure 11935. Horizon 35, Portugal 024, boa noite. Boa noite. Horizon Portugal 024, crossing 1600 feet. Portugal 024, climb level 370, around departure. Climbing flight level 370, around departure, Air Portugal 024. Web 5809, reassuma a navegação na proa de Cari. Mando Cari, Web 5809. Lavador, tá 3520? Prossiga. Colando a 28, qual que é a saída para Aracaju? Aracaju. Aracaju. Desculpa, não entendi. Aron até Aron após Aracaju. Aron, Aracaju, obrigado. Salvador Echo Golf Zero to Four. Go ahead. Echo Zero to Four, request to proceed direct to JBIT position. Portugal 024, fly heading JBIT position, climb and maintain level 350. Climb and maintain level 350, direct JBIT, Portugal 024, obrigado. Web 5809, reduza para 2109, autorizado LS, número 2 na aproximação. 710, Web 5809. Poderia confirmar o número do TAN 3170? Número 4. Obrigado. Número 4. Reduzindo agora para 250 nós. Reduza para 240. 240 nós. Localizador 6746. 6746, chame a torre 1986. 26. Alinhar e decolar sem parar da 28. Vento 210 graus, 12 nós. Alinhar e decola pista 28, na 3226. Obrigado. Confirmando o ajuste 1-0 no 4? 1-0 no 4. Tratou. Portugal 024, Calvary Safe Center, frequency 12685. 12685, Portugal 024, boa noite. Oi Salvador, boa noite, Web 6746, passando externo. 6746, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tá chovendo na final, confirme? Negativo, senhor. Ok, 6746 tem livre pouso na 28, vento 210 graus com 13 nós. Livre pouso, 6746. TAN 3226 decolado ao 55, controle 1935, bom dia. Copiou? TAN 3226 passando 1500 na saída Aron. 3226, contato radar, subo 370. 370, TAN 3226. Web 5809, chame torre 186. 86509. Cidade Voaz e Parda presente? O localizador. 5809, boa noite. Número 2, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Aguardando. Salvador, boa noite, Consciência da Chale, autorização João Pessoa. Ciente, M6186. Objeto 6746 no solo 57, libera à esquerda, me escuta. Táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 04, na escuta 6746. Informa que pegou chuva moderada na curta final. 5809, copiou? Ok. Com a chuva moderada na final, na curta final, 5809. Posto Salvador, o gol no 714. Está no portão 4 para pushback acionamento. O Web 6746 corrigindo, táxi Alfa e mantenha-se da Juliette, ok? Alfa mantenha-se da Juliette, então, 674. No 714 autorizado, puxa acionar, chama o táxi. Livre pouso, chamar, chama táxi, 1704. Web 5809, livre pouso, vento 200 graus, 14 nós. Autorizado, pouso para o Web 5809. 3170, autorizado LS, reduza para 2110 nós, reporte localizador. Reduzindo para 210, reporte na localizador. Cérebro de 13. Você vai já subir a Aron, após Aron direto ao Recife. Aron, já fez. Então, 3226, chame Recife 12685. Recife agora 2685, 3226, uma boa. Azul 4178, chame a torre 186. 186, 4178. Torre Salvador, bom dia, Azul 4178, uma final de 7 milhas. 4178, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai dando autorização, Azul 4178. Webjet 5809, no solo ao 0300. Taxiar e liberar na taxiway Charlie, aguardando antes da Índia para ingresso no Pátio 1. Charlie, antes da Índia, para ingresso no Pátio 1, 5809. Web 6746, ingresso pela Juliette, seu portão será o 4, observando o 37 da Gol, liberar o setor. Pela Juliette para o 4, observando o Gol 6746. Torre Salvador, o Gol 9704 para o táxi PLB, uma centena, autonomia 0210, alterna Recife. Copiado 714, táxi à direita, Índia Alfa até o ponto de espera da 28, lá chame pronto para decolagem. À direita, Índia Alfa até o ponto de espera, chamará lá, 714. Salvador, Gol 9606 para o táxi, gate 05, para acionamento pushback, correção. chamou, confirme. Gol no 606, para acionamento e push gate 05. Ok, no 606, aguarde para o push de acionamento. Tem, te aguardo no 606. Azul 4178, tem contato visual com o campo? Afirmo, baixar travado. É que o Web 5809 pode taxiar mais à frente, ok? Mais à frente, vai taxiar o 5809. Ok, o 4178, livre pouso, vento 210 graus, 13 nós, atento à chuva moderada na final. Atento à chuva moderada, azul 4178, livre pouso. Salvador, é o TAN, perdão, Torre Salvador, é o TAN 3520, gente da informação Charlie, por gentileza, Aracaju 190. Web 5809, táxi via Juliette, após esquerda, pátio 3, remota 08. Juliette, após esquerda, pátio 3, remota 08. O TAN 3520, 190, Aracaju, aguarde cópia. 3520. 06, coordene com a equipe de solo. É, vai passar agora um 37 da Webjet, a sua retaguarda com o destino pátio 3. Após esse tráfego, inicie o puxa acionamento no portão 5. Gente, após a aeronave da Web no pátio 03, está autorizado o acionamento e pushback agora no mesmo momento. 896, copia? Afirmo. 896370, João Pessoa, pista 28, curva direita, subida Aron, até Aron, após direto Recife, aciona 54, correção, 5014, o controle em 1935, aguarde para o cotejamento. Autorizado, conforme nível 370 para João Pessoa, de conta 28, curva direita, perfil da Aron, após direto Recife, 5014. Correto, chame pronto. Azul 4178, solo ao 03. Agiliza a liberação na interseção Charlie, a penúltima esquerda, e aguarde instruções. Liberando pela Charlie, aguarde instruções. 4178 da Azul. Forma que encontrou a chuva da metade para o final da pista. No caso, a metade até a cabeceira 28, é isso? Não, no cruzamento da cabeceira não tinha chuva, e da metade agora para o fim, agora já sem chuva. Só a chuva está bem no meio da pista. Ok, sim, está molhada a pista? Só na fração central dela. 3170, copiou? Torre Alta 3170, cordial, boa noite, está bastante travado na final. Ok, ciente avistado, o vento 210 graus com 13 nós, pista molhada apenas no terço central. Autorizado pouso, pista 28. Ciente, 3170. O azul 4178, portão 01. 01, obrigado. Zona 70 reporta interferência na frequência da torre. Eu recebi interferência aqui na frequência de emergência. Pronto. 3170, solo 06, libere à esquerda na minha escuta. Táxi Alfa, táxi Delta, cruza Alfa, táxi Equilo, pátio 3, chame para o ingresso, pátio 1. Esquerda na Delta, cruza a Alfa, ingressa via Quilo na sua escuta. Afirmativo, via Quilo, pátio 3, aguardando para o ingresso, pátio 1. Afirmativo, então cruza a Alfa, via Quilo, pátio 3, aguardando para o ingresso. Então, 3170. Ono 714, pronto, próximo ao ponto de espera da 28. Ono 714, tem livre ingresso e decolagem da 28. Vento 210 graus com 14 nós. Gente, a linha decola da 28. Ono 714. Foi Salvador, gol 1606 para o táxi 124 a bordo, autonomia de 2 horas e 10 minutos, alterna Natal. 06, táxi à direita, Juliette, após direita, Alfa, ponto espera da 28, informe pronto para decolagem, altímetro 1014. Juliette, Alfa, reporta pronto no ponto espera da 28, 1014, gol 1606. Então 3170, táxi em frente, ingresso e pátio 1, no portão 05, observando 37 da Goa, sua frente, inicial táxi. Ativo, ingresso no pátio 1, na posição 05, 3170, visual com tráfego da Goa. Torre Salvador, tá 3520, portão 11, pushback e acionamento. Está autorizado, push acionamento, pronto para cópia? Pronto, cópia, autorizado, pushback e acionamento, tá 3520. Ok, Salvador, Aracaju, nível 190, pista 28, curva direita, subida Aron, até Aron após direto Aracaju. Acione 5030, controle 1935, tá 3520. Autorizado Salvador Aracaju, nível 190, decolando a 28 com curva direita na saída Aron, após Aron, Aracaju. 5030 é o transponder, 1935 ao controle, da 3520. Chame para o táxi. Chamará, 3520. Ono 714, decolado ao 09, chame o controle em 1935, bom dia, bom voo. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o voo Ono 714. Ono 714, bom dia, contato radar, subo 230. Subindo ao 230, no 714. Táxi, o Tan 3520, POB 120, 3 horas e 10, alternando o Maceió. Copiado 3520, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, altímetro 1014, lá chame pronto para decolagem. Prossegue via Juliette Alfa, ponto de espera da 28, chama para decolagem, Tan 3520. Salvador, Gol 1606, próxima ponta de espera 28, pronto. 1606, alinhada e decolada 28, vento de 210 graus, 12 nós. Alinhada e decola 28, Gol 1606. No 794, chame Recife 12685. 12685, bom dia, obrigado. Bom dia.